DJ Thiago DMX. Pra quem desacreditou, novamente eu tô aqui. Cabuloso, são e salvo, é desse jeito, molequinho. Não me darei por vencido nesse campo de batalha, porque a paz só começa onde a guerra acaba. Sigo de cabeça erguida, pronto pro arrebento, contrariando a muitos, não me entrego nem fudendo. Defendo minha quebrada, cantando versão de rua. A fortaleza treme e abala as estruturas. Pode vir que tem, pois só vão encontrar combatentes competentes, prontos pra guerrear. A banca tá formada em meio ao fogo cruzado. Sentença de morte pros maus porcos fardados. Meu raciocínio cruel desenvolve uma levada, contrariando o sistema, matilha na retaguarda. Sente o drama louco, ratatá pipoco. De ideologia na missão eu tô disposto, cuzão. Se diz...